Feliz sábado a todos. Feliz sábado. O título da minha mensagem nesta manhã diz assim: escolha a vida que você quiser para os próximos 30 e poucos anos. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso 5. E aqui está um episódio da vida de Salomão muito interessante, na qual Deus aparece para Salomão e concede a Salomão uma escolha que Deus não concedeu a todos os seres humanos, ou a cada um de nós individualmente, mas Deus deu para Salomão essa experiência. E aí eu gostaria de fazer uma hipótese. Se Deus perguntasse para você o que ele perguntou para Salomão, e você pudesse escolher como seria a sua vida, e eu limitei o tempo, né? Nos próximos 30 e poucos anos, vamos pensar até 2045, 2047, de 2014 até 2047, são 33 anos. Se você pudesse escolher como é que você vai viver nesses próximos 33 anos, como é que você viveria? Então a Bíblia vai nos dizer assim, 1 Reis capítulo 3, verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Vamos orar então para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra neste momento. Que o teu Espírito nos ensine a tua verdade e a tua vontade para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Imagina que Deus aparece para esse homem, Salomão, e ele diz para ele assim: Salomão, pede o que você quer que eu te dê. Para a gente entender melhor esse pedido, a gente tem que entender quem Deus é. Se eu pedir saúde para Deus, Deus pode me dar? Sim. Se eu pedir riqueza para Deus, Deus pode me dar? Sim. Se eu pedir glória, alegria, felicidade, Deus pode me dar? Sim. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. Não existe algo que Deus não possa fazer. Gênesis 17, verso 1. Eu sou o Deus todo poderoso. E quando alguém todo-poderoso diz para você, pede o que você quer que eu te dê, ele está deixando você pedir tudo e qualquer coisa. A história de Salomão diz que ele pede sabedoria, diz que Deus se agrada do seu pedido e acrescenta a sabedoria, riqueza, prazer, glória, poder, de forma que jamais houve um antes de Salomão como ele, nem depois dele haveria. Salomão, ele pôde escolher, sendo um jovem, mas de certa forma também adulto. Agora, imagine você tendo essa escolha hoje. Moldar a sua vida para os próximos 30 e poucos anos de acordo com a sua vontade. E talvez também, imagine assim que antes de você nascer, Deus te chamasse à existência e dissesse assim: Ezequiel, eu estou para te mandar para uma vida lá na Terra. Como é que você quer a vida? E aí, quem sabe, Deus desse algumas escolhas. E Deus mostrasse assim para você: olha, entre os seres humanos existe aquilo que a gente chama de padrão de beleza. Esse padrão não é igual em todas as culturas e em todos os locais. Mas dentro da sociedade humana existe um padrão de beleza. Existe um ser humano que é considerado bonito e existe um ser humano que é considerado feio. Aí existem todas as questões assim científicas dessa história. O que é um ser humano bonito? O que é um ser humano feio? É muito relativo e complicado você dizer isso. Mas se Deus desse essa escolha para você, você seria feio ou bonito? Vocês percebem que Deus não deu para mim essa escolha, né? Tive que nascer feinho mesmo, né? Não tem problema. Mas se Deus desse essa escolha para mim, será que eu seria assim, um homem muito bonito, como um Brad Pitt, um ator assim bem famoso do cinema? Agora, claro que a questão da beleza é uma questão talvez assim, mais supérflua. Vamos pensar assim, olha. Deus dá a escolha de você ter uma vida saudável ou você ficar doente, carregar doenças. Qual seria a sua escolha? Acho que nem precisa pensar muito, né? Pergunta até meio boba, né? Ser saudável ou ser doente? Escolher ser doente é complicado, né? Agora, a vida também não é feita só de saúde, né? A gente gosta de dinheiro, não gosta? E aí Deus dá a escolha para você. Riqueza ou pobreza? O que você escolheria? A maioria das pessoas, creio eu, escolheria riqueza. E vamos resumir essa história toda. Coisas que a gente considera boas, prazerosas, honrosas, alegres, saudáveis, ricas, bonitas. Ou coisas pobres, feias, doentes, sofrimento, castigo. Existe pouca dúvida sobre o tipo de vida que cada ser humano escolheria. Pouca dúvida. Nós escolheríamos uma vida rica, bonita, saudável, prazer, alegria, glória, fama, sei lá mais o quê. Agora, essa escolha não foi dada a nenhum de nós. A vida é o que é. Mas sabe que essa escolha foi dada a uma única pessoa na face desta terra. A Bíblia diz assim, olha, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era quem? Deus. E o Verbo se fez carne. Jesus Cristo existia antes de existir. Essa não é uma experiência que nenhum ser humano teve, nenhum de nós, mas ele teve. Antes de ser humano, ele era Deus, todo-poderoso. Pôde escolher a vida que iria viver. Interessante essa questão. Agora abre a Bíblia em Lucas capítulo 2, versos 21 a 24. E vamos começar a montar o quebra-cabeça sobre que tipo de vida Jesus Cristo escolheu, podendo escolher qualquer uma. Ele tinha direito e poder de escolher qualquer tipo de vida, mas ele escolheu um tipo de vida específica. E vamos começar a entender essa vida que ele escolheu a partir de Lucas capítulo 2, versos 21 até o verso 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Volta para Levítico, capítulo 12, verso 8. Lá no Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia, para você entender uma verdade, e a princípio não exatamente a respeito de Jesus, mas a respeito da família de Jesus. O local onde ele escolheu viver. E sabe que a gente também não escolhe família, né? A família é aquela coisa. A gente aprende a amar, a gente aprende a viver, a gente tem muito carinho pela nossa família, porque é o ambiente no qual a gente vive. Mas a família também não deixa de ter as suas complicações. E essa experiência da realidade de todos nós e das nossas famílias. Mas olha só uma verdade a respeito da família na qual Jesus escolheu viver. Então, Levítico capítulo 12, verso 8, a Bíblia diz assim: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então o quê? Duas rolas ou dois pombinhos. Lembra que quando Jesus então foi apresentado no templo, o que foi que a família dele apresentou lá? Duas rolas, duas pombinhas. E o livro de Levítico dizia que quem iria apresentar esse tipo de oferta? Quem não tinha condições financeiras. Imagine o seguinte: o templo é o lugar para acolher todos os filhos de Deus, e nem todos os filhos de Deus são ricos. Imagine que na sociedade onde Jesus vivia, oferecer um boi pelo nascimento de um filho poderia custar o que seria equivalente hoje a 5 mil reais, 10 mil reais. Será que no momento em que você nasceu, seu pai e sua mãe tinham 10 mil reais para dar na igreja? Talvez não, talvez o meu pai e minha mãe não tinham 10 mil reais para dar lá e oferecer por mim. Ou pela família. Sei lá qual que era o propósito daquilo, não é o nosso foco aqui. Mas quem sabe um par de pombinhas custassem 5 reais, 10 reais. A família mais pobre vai ter 5 reais na hora que nasce o seu filho. Então, aquele sacrifício, aquela oferta, não deixava de ser oferecida porque a família era pobre. Não se oferecia um boi, mas se oferecia um animal simples, acessível, onde todo mundo podia participar dessa dedicação a Deus pela criança e pela purificação da mulher em relação aos costumes ali do povo daquela época. Então, a primeira verdade a respeito da vida humana que Jesus escolhe é que ele não escolhe a vida dos ricos. E se nós pudéssemos escolher, nós escolheríamos a vida dos ricos. Sem sombra de dúvida. andar de jatinho, avião, hotel 5 estrelas. Quem sabe se eu tivesse assim muito dinheiro, eu não estaria aqui, eu estaria lá em Dubai, aquele hotel 7 estrelas que tem lá, sabe, né? Lá aquele hotel você faz a sua reserva e você monta o seu cardápio. Aí você diz assim, olha, eu quero cogumelos da China, eu quero palmito da selva amazônica brasileira, eu quero arroz lá do Peru. E chega no dia da sua reserva, o que você encontra lá? Arroz do Peru, cogumelo não sei de onde. Não sei. É a vida que as pessoas vivem, sentados em cima do petróleo. Não é isso? Dubai. Só que não foi essa vida que Jesus escolheu. Quando a gente entende essa questão, a gente precisa se aprofundar um pouquinho na vida que ele escolheu. E nós vamos terminar a mensagem desta manhã lendo Isaías capítulo 53. E aí nós vamos meditar brevemente e teremos uma boa lição para o nosso 2014 e para a nossa vida por completo. Isaías capítulo 53. Eu gostaria de ler o capítulo todo, são 12 versos, mas eu vou ler só do verso 1 até o verso 5 e a gente vai poder terminar já, mais 10 minutinhos. Então Isaías capítulo 53, olha só a vida que Jesus escolheu. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos atraísse ou que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e a nossa dor levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse texto, ele traz algumas expressões que são a antítese, o contrário do que nós escolheríamos se pudéssemos escolher. A Bíblia diz, nenhuma beleza. A Bíblia diz, dor. A Bíblia diz, desprezo. A Bíblia diz enfermidades, a Bíblia diz ser moído. A vida que Jesus escolheu, ela é uma grande repreensão para cada ser humano egoísta que gostaria que tudo girasse em torno de si. No fundo, muitos de nós, ou todos nós, ou a grande e imensa maioria de nós, estamos corrompidos pelo egoísmo. E nós queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, para o nosso prazer e alegria. E muitos de nós se entristecem, se frustram com a vida, porque a vida não é o que a gente gostaria que ela fosse. Essa é a realidade minha, essa é a realidade da imensa maioria de nós. Agora, entendam uma coisa. Jesus, ele escolhe essa vida de sofrimento, de dor, de desprezo. Jesus escolhe não depender do poder da beleza ou do dinheiro, porque ele quer mostrar pra gente que o que realmente importa na vida não está na superfície da aparência, do prazer, da alegria, do tapinha nas costas. O que realmente importa na vida está escondido lá no fundo e ninguém vê, e só Deus vê. E se Deus vê na gente amor, se Deus vê na gente fé, mesmo que o mundo só enxergue em nós pessoas pobres ou feias ou isso ou aquilo, ou ignorantes, porque creem na Bíblia, porque são crentes, mesmo que o mundo enxergue em nós esse tipo de coisa, Deus enxergando na gente a fé e o amor, sabe o que vai acontecer? Depois da doença, depois da pobreza, depois do desprezo, depois de uma vida de sofrimento, existe uma vida de amor eterno e perfeito, sem fim para todo sempre. Essa mensagem, ela não serve para fazer vocês se acomodarem com a vida de vocês e vocês, de alguma forma, ficarem satisfeitos com a vida. Não é para isso que essa mensagem funciona. Essa mensagem, ela funciona para mostrar para a gente que Deus, ele não perdeu o controle da história com o pecado. Ele redimiu a gente do pecado. E todo esse sofrimento de Cristo tem um resultado. Pelas suas feridas, nós somos sarados. A gente já não precisa mais correr atrás do dinheiro, da beleza, da fama, da glória desse mundo, porque a gente percebe que tudo isso é vazio quando a gente chega diante da fé e do amor. Tudo é vazio quando a gente chega diante de Cristo. E Cristo é cheio de graça, cheio de paz, cheio de amor, cheio de salvação para conceder. E Ele escolheu uma vida, 30 e poucos anos, diferente da vida que nós escolheríamos. Muito diferente. E é por isso que quando Jesus orava, acontecia coisa diferente do que quando a gente ora. É por isso que quando Jesus pregava, acontecia coisas diferentes do que acontece quando a gente prega. Porque Ele é um ser diferente de nós. É Deus que se fez homem para te salvar. Jesus carregou sobre si a sua dor, a sua doença, o seu mal. E Ele faz isso por algumas razões. Primeiro, para que você não se sinta sozinho em meio ao sofrimento e ao mal que todos nós passamos. Quem sabe hoje, aqui dentro, alguém está mais doente do que outro. Mas quem sabe todos estamos doentes e num processo de morte. Porque essa é a verdade. O salário do pecado é a morte. E todos nós estamos morrendo. Sem exceção. Mas Jesus vem e carrega a dor para mostrar para a gente assim. Eu compartilho com você da sua experiência. Mesmo quando ela envolve dor. Jesus carrega tudo isso também para não permitir que essa dor ou que essa doença simplesmente destrua a nossa vida sem nos dar chance de viver. Bem ou mal, todos nós estamos vivos. E isso significa que Jesus já nos livrou de muitas doenças no passado, não é verdade? É verdade. Se Ele não tivesse preservado nossa vida e levado sobre Ele a nossa dor, nenhum de nós estaria aqui. Mas nós estamos, pela graça dEle. Nesse fim de ano, nós somos chamados a agradecer a Deus pela vida como ela é. Não simplesmente a pedir para que a vida seja do jeito que a gente quer. A vida não é do jeito que a gente quer, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque se a vida fosse do jeito que a gente quer, quem sabe ela seria muito pior, não é? Quem sabe ela seria muito mais fútil, não é? Quem sabe ela seria muito mais vazia de amor e de significado. Porque a vida não é uma obra nossa. A vida é uma obra de Deus, que Ele dá para cada um de nós. Junto com a vida vem o sofrimento? Vem. Para a gente aprender quão amargo é o pecado. Para a gente aprender quão ruim é o pecado. Sabe, né? Que todo mal que existe no mundo é resultado de uma mordida em uma fruta. Se afastando da vontade de Deus. E Deus dá essa grande lição que é o sofrimento, o mal e o pecado para mostrar para a gente que não é a gente que escolhe, é Ele que escolhe. Não é a gente que faz a nossa vontade, é Ele que faz a vontade dEle. E a vontade dEle é a salvação de todo aquele que ouve o Evangelho e no Evangelho crê. Você crê? Será que você crê? Isaías 53 começa assim, quem creu? E quem creu em Cristo não crê em si. Quem creu em Cristo não crê que o dinheiro, a beleza, o prazer, a alegria está acima de tudo. Quem crê em Cristo entende que a verdade está no fundo da alma e não na superfície. E o meu apelo nesta manhã para a gente terminar é dizer para você desistir de fazer da vida a sua vontade e buscar a vontade de Deus. E para que você não tenha dúvida sobre o que é a vontade de Deus, eu resumo ela em uma palavra, é o amor. O que Deus quer da sua vida é que você ame as pessoas ao seu redor, que você ame a Ele acima de tudo e o resto é resto. Se vamos ter dinheiro ou não dinheiro, é resto. Se vamos ser cheios de prazeres, alegrias, felicidades e riquezas ou não, é resto. O que importa é que amemos a Deus e que amemos uns aos outros. Quem seguir por esse caminho estreito não vai perder o rumo. Vai encontrar a vida eterna. É o que você quer lá no fim? Amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a chave para chegar lá. Amar a Deus e amar as pessoas. Vamos terminar esse culto em oração. Papai eterno, querido do céu, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela vida como ela é, Pai. Amém. Senhor, o Senhor sabe que muitos de nós escolheríamos ter uma vida diferente do que a gente tem, Pai. Nós temos marcas, Senhor, do sofrimento, das doenças, das maldades, das frustrações deste mundo. E nós queremos, Pai, entregar a nossa vida por completo nas Tuas mãos, Pai. Pedir que o Senhor cuide de nós, cure as nossas feridas, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma. Toma a saúde de cada um nas Tuas mãos. Toma a família de cada um nas Tuas mãos. E venha nos visitar com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. Também, Senhor, temos muito que Te pedir, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um coração sábio. Pedimos que o Senhor nos dê um coração cheio de amor e cheio de fé. Amém. E o resto é resto, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua graça, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.